Oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi. Oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi. Sentir a paz, sentir o amor, todo mundo procura, e ser feliz é bem melhor. E na vida ter amargura, não basta ter muita emoção. Se não tem o Senhor da razão e boa intenção, não vale não. Se não tem Jesus no coração, sentir a paz, sentir o amor, que todo mundo procura, e ser feliz é bem melhor. Na vida ter amargura, não basta ter muita emoção. Se não tem o Senhor da razão e boa intenção, não vale não. Se não tem Jesus no coração, ai, ai, ai, ai, oi, oi. É o lamento de um sofredor. Ei, ei, ei, ei. Ei, ei, ei, ei, ei. Ei, ei. É o que canta quem é vencedor. Ai, ai, ai, ai. Ai, oi, ai, oi, oi. É o lamento de um sofredor. Ei, ei, ei, ei. Ei, ei, ei, ei. É o que canta quem é vencedor. Lamento de um sofrer.